estandarte de Jesus, proclamemos com valor por toda parte a mensagem solenissima da cruz. Como cristãos, se nos em paz, devemos paz com oração. Ele só